parceiro Cabeça de Labirinto, juntamente com o Raimundo. E também a Kátia, a Rita Viúva. Também não vive jamais. Titã aí, né, Titã? Vamos nessa, meu irmão. Você e eu, vamos. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Dona da Noite, DJ Josias. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Meu parceiro Lupe e também a Cássia, lá na Bratinha, aí com a gente. Obrigado, Lupe. Sou filho do Raimundo. Vamos lá. E da Dona Maria, na boca do Amazonas. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como um país. Tem droga bichinha do lado da viada. Suave Lopes aí com a gente. Um abraço, valeu. De ser americano do sul. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. O parceiro Marcos, grande Marcos Eventos Soluções, Estados Unidos, aí está na manha. E volto. Hey. Ha. Sim, parceiro da Wanda hoje, parabéns para você, Wanda. Importantíssimo, eu sou filho do Raimundo. Dia 3-1, Paixandu, né, menino? Maria, Paixandu ganhou. Na boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. Parceiro Romário Show, homem do 48. De um dia aqui, só na manhã. Romário Show! Ser grande como um país, do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Lúcio C10, gravando tudo. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Tem que me cair na brecha. Diga. Tem que me considerar aí com Josias. Olha aqui, só na manhã. Abraço pra vocês. Olha a Marcela, como é que é, Marcela? Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Seu Paulo e Dona Nina. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Amiga Rica, hoje comandando, Riquinhos. Por aqui. aqui, sai na manhã, se derrubar é pênalti. Ela tá na área. Bora! Lúcio Cedens. Passar dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor. Semana já se aproxima aí. Sexta-feira, vamos até um Caribe Show. Sábado, Igana Beijo. Domingo, no Badudinho. Lá na Terra Firme. Domingo. E segunda-feira, aqui na Via Show. Vamos lá. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Bagaceiros de Lúcio, abraço meus bagaceiros, já aqui na comissão de frente, fazendo a festa. Obrigado pelo carinho, abraço dos Luzinhos. Fala aí. Entre eu e você, o dia entra na noite, eu totalmente em você, e nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Deco. Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você, e o nosso amor recomeça mais quente do que antes. O parceiro Vanderlei, o homem do Banco Central. Você por aqui, dona aqui, parceiro com a gente. Sem ter mas eu não sei, Vanderco. Vamos lá. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu broto mais do que tudo. A vida pode me dar, eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Tchim, luxuosa. Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer. E a lanchonete da Tia França já funcionando, viu, gente? Paga até a sopa, salpicão, pastel, arroz com charque, arroz com galinha, tudo isso e muito mais. E na lanchonete da Tia França. Alô, Tia França! Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Yes, sir! Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Silva da Marambaia. A Gelo Silva da Marambaia. Ele e toda essa comitiva aí, meu irmão. João Pé de Beijão. Alô, João! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Estou sozinho. Uhul! Estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer. E abraço aos amigos Lana Pratinha. Meu parceiro Ronaldo, Lana Pratinha. Não me sai do. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Bora, filho! Os bares são meus refúgios. As minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. O Raldo Diel funcionando. E aqui do ladinho do banheiro, viu? Vamos, Diel! Muitas novidades pra você aí. Dê uma baixadinha lá no Diel. Vamos, Diel! Pensamento aonde eu deixei. Bora, minha chance! Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Passar errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. A carroça da saudade. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama. Bora, Ana Morena também funcionando. Vem, Morena! Um abraço, o drink do Amaral também, papai. Ai, tá bem a sua, pai. Me mata de amor. Vamos embora, vamos lá! Parceiro Sargento Sérgio, por aqui, só na mãe. Obrigado, Sargento! Parabéns, banda! Vamos lá! Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Bora cair na brecha, vai! Me ama, me ama. Uou! E até me engana. Se enrosque meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Caminha lá, Traviada. Por aqui, só na manha. Um abraço. Aí de peso. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Parceiro Flávio Love, eu aprendi. Aí da família lá Traviada, aí com a gente, meu irmão. Meu xará Josias. Não demore. Fala, Josias. Ele é a Natizinha da TF, obrigado. Sozinho vou sofrer. Vamos lá. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Os riquinhos, tudo espera. Não importa o tempo que passar. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Ei, Tatá! Vai, volte logo. Amiga Tatá, rainha. Aí da equipe cai na brecha aí com a gente. Um abraço pra você. E achou? A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede. E hoje, por sinal, é o aniversário também do Frank. Assim, o parceiro Frank aí na portaria. Parabéns pra você, Frank. Você um abraço, meu irmão. Caminho. Cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você, tô louco por você. Vai, limpeza, vai! Vai! Quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Parceiro de Alex, saudade. O homem da Rádio Clube. Com a gente, Alex. Ele e toda essa comitiva vai chegando junto. Um abraço, meu irmão. Um abraço dos dias. Olha, Alex. Quem matou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Rita Viúva, aí, só na banda. Alô, Rita. Fui pra casa como eu chorei. Parceiro Luan, né? Everson, galera da casa do seu Zé, lá de Benevite. Luciano. O meu coração agora está perdido. Eu conheci garotinho, é gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar voz. Segunda-feira aqui é especial. A segunda do Real aqui na versão, meu irmão. Agora, na Aviação, juntamente com a Cone, fazendo essa subversão bacana hoje aqui na Aviação. Vamos lá, show! Aniversário da banda hoje, né, Bandinho? Parabéns pra você! Escrevo pra você dizendo assim: e aí, dona Nina? Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço, meu amor. Seu Paulo e Dona Nina. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. O parceiro Alex, saudade, hein, Alex? Lá da Rádio Clube do Pará, aqui com a gente. Pra quem passei, obrigado, Alex. Saudade é tão... Abraço, meu irmão. Eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: parceiro Chibert, homem da equipe Saudade lá de Otero. Aí com a gente, meu irmão. Meu amor, alô, Chibão! O despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. O despresso, meu amor. Vai, Amélia, cria e grita, Amélia. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Aí os nossos seguidores, os nossos seguidores da saudade. Agora aqui, parceiro, obrigado. Vamos lá. Parceiro Beto, já chegando junto. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Bora, Chitão! Vamos lá! Confesso, fiz loucuras por a dona da noite chegou. Todo meu. Agora. Todo meu. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa carroça da saudade. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar. Nos lugares onde eu ando, a emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde, seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Tô

momentos de amor. Valeu, espetacular, valeu. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Estamos aqui mais uma segunda-feira. A tradicional segunda do Real, que já é sucesso total. Mais uma vez aqui, claro, a nossa Kombi. Obrigada, Kombi, um abraço. Alô, Silvinho. Manda um vídeo aí, Silvinho. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Agora não comigo, não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saudade. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Já por aqui meu parceiro Emerson, homem que presta serviço aqui nos computadores aqui do Maestro e da Carroça. Alô, garçonete, aqui na frente. Meu amigo Emerson e a sua esposa, já por aqui. Dois apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Quem eu quero, onde andará, vivo a esperar em vão. Para começar na manha, com alguém para amar. Silva na Marabá. Quero dar o que há de bom em mim. Aqui na comissão de frente, mais ficar. Meu parceiro João Pé de Feijão. Sou tão triste assim. Alô, Banana. 0-0 aqui, Banana. Como é triste estar na solidão. É um tormento viver. Alô, seguidorinho. Tem alguém no meu coração. Aqui no lado, aniversário da amiga Wanda. Deus. Daqui a pouquinho vai ter os parabéns pra ela. E os aniversariantes da noite. Um grande amor fazer. Ela trouxe um bolo de 30 metros. Dá bola pra todo mundo aqui. Xalala, xalalala, xalalalala, xalalalala. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Equipe cai na brecha. Na solidão. O Vanderlei. É um tormento viver. A rainha, o rei, o Dinho. E a Tatá. Peço a Deus pra me ajudar. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa.